velho? Faz tempo, né, velho? Pra variar, tá faltando você e o Lê, né, mano? E o Lê, onde que o Lê tá? Ah, deve estar na favela pra variar. Puta que eu paro. De bote no barco, empapuçado da monotonia. Ganho a fuga de rolê, tô a pampa na minha. Em direção à minha banca. Pode considerar. E aí, rapaziada? Vem comigo, vamos lá, só pra ver qual é que é. WP, Trutantigo, nego lê só sangue pé. Mana que cola na banca, com panca de playboy. Paga pau das vagabundas, não se juntam a nós. Ignoramos, tiramos, de otários. Por quê? Canalha na cola na banca de sangue pé. Pé de bebê, pé de bombom. Pé de breja numa tarde de sol. Samba, futebol, a morena queimada. De mente feita, tô preocupado com jogaço na mão. Eu deito a cena, dominó meu passatempo. Eu passo. Eu tomei passo, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, eu tô a pampa. Cara, não esquenta, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, eu tô a pampa. Cara, não esquenta. Passa a bola, acorda, segura sua onda. Proceder da favela no tempo de criança. Me embalei, viajei, tô de cara, retornei. Agora na real eu confesso que me enganei. Tretas, drogas não me levaram a nada. Hoje curto minha loucura sem alarme. A pampa, pam, pam, pa. Cara, não esquenta. Numa boa, vai se aventura. Se for a pampa, pode vir você também. Vem que vem, vem comigo, vem, eu não vou te machucar. Fecha os olhos, relaxe e vamos viajar. Te levarei a um lugar onde só existe paz, amor. E o quê? O quê? E muito mais. Faz tanto tempo que eu não curtia uma festa assim, com tanta euforia. Tretar, para que tretar? Se o sol nasce para todos quando o amanhã chegar. A magia do DJ enfeitiça o baile. Quero ver se todos estão à vontade. Eu tô a pampa, eu tô curtindo numa boa, tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, tô a pampa. Cara, não esquenta, eu tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, tô a pampa. Eu tô curtindo numa boa, tô a pampa. Cara, não esquenta. Tudo que tudo bem, hoje eu tô legal. Tirando uma onda e curtindo na moral. Sem treta, sem tiro, sem gambé pra embaçar. Cola aí rapaziada, o que liga é dançar. Sempre firme e consciente, com Deus no coração. Mano, Billy lá levado, escuta e sangue bom. Cante, dance, curta, não pense que acabou. A festa tá pegando, foi você que se atrasou. Mas pega um copo ali e chega mais rapaziada. Se divirta numa boa, veja só os camaradas. Olha quanta mina, sinta-se à vontade. Pega uma logo e faça uma viagem. Não fica aí parado, entre no compasso. Siga sempre frente, passe pro nosso lado. Levante seu astral, esqueça todo mal. Periferia, nossa cara, consciência é que zapuá. Eu tô a pampa, eu tô curtindo numa boa, tô a